como quem vem, vozes do além, sonhos me fazem notar. Em qualquer lugar, semente a brotar, como vulcão, intuição, a solidão vem do mar. Memória está sadia pra ver a lua é uma abadia, rever a sólida magia, vive e dá. A brotar como vulcão, intuição, a solidão vem do mar. Prazer, memórias da sadia, pra ver a lua é uma abadia, rever a sólida magia. Fogo, vem me minar. me ilumina com esse olhar. Fecha a roda, ginga sonsa. Beijo de espanto, saravá. Deixa todo mundo louco. Que é bom demais te ver dançar. Incendeia, tita o fogo. Se apagam na hora H. É sutil deixar intenções pelo ar, falar entre as linhas, mas nunca confessar. Como eu gosto de olhar nos seus olhos. Gata, meia-noite, o luar, que mistério é você. Você pode trazer. Tudo bem, faz sempre bom tempo pra amar. As luzes se apagam na hora H. É sutil deixar intenções pelo ar, falar entre as linhas, mas nunca confessar. Como eu gosto de olhar nos seus olhos. Gata, meia-noite, o luar, que mistério é você. Santa, que finita manhã você pode trazer. A bruxa anda solta no ar, entregue-se ao vento, bom senso vai guiar. Afinal, no espaço estamos a sós, por cima das nuvens, debaixo dos lençóis. Como eu gosto de olhar nos seus olhos. Você, Santa, que infinita manhã você pode trazer. Gata, meia-noite, lua, que mistério é você. Santa, que infinita manhã você pode trazer.

Bye. você chore. Não fique triste assim, não por mim. É tão bonita a nossa história. Você nasceu pra mim e eu pra ti. Além do mais, além do mais, a vida é feita pra viver em paz. Tudo bem, tudo bem. Agora você tem em mim a certeza, enfim, que eu te amo demais. Agora é nossa vez de pintar a vida com batom e giz. Pra saber se combinamos, pra traçar os nossos planos. Que signo você é? Se você cultua a magia do Oriente, ou se os santos do Ocidente são os seus guias de fé. Mas são tantas coisas entre a terra, o céu e o mar. Dos mistérios do universo, eu me abrigo em teu olhar. Tambores africanos ao silêncio do Tibete. Yeah, yeah. Todo dia é santo, todo amor. harmonia, festa e emoção. Se você decifra os mistérios dessa vida, pode ver por entre as linhas o futuro em minha mão. Mas são tantas coisas entre a terra, o céu e o mar. Nos mistérios do universo eu me abrigo em teu olhar. Africanos ao silêncio do Tibete. Yeah, Vintage Rage Podcast.